Hassan Ansari. Eu vejo você no meu olhar, mas não canso de te procurar. Meu tempo na estrada acabou, acho que é a hora de dizer já vou. Não quero mais ficar a chorar ou tentar vingar, te magoar. Meu tempo na estrada acabou, mas sinto que em nós nada mudou. Eu vejo você no meu olhar, mas não canso de te procurar. Meu tempo na estrada acabou, acho que é a hora de dizer já vou. Não quero mais ficar a chorar ou tentar vingar, te magoar. Meu tempo na estrada acabou, mas sinto que em nós nada mudou. Eu vejo você no meu olhar, uma fonte de desejo que não dá pra explicar. Desde o primeiro beijo passei a te amar com todo apreço, sem medo de errar. Eu te aconselho a se assegurar. O destino tem lá os seus desatinos e a gente tem que encarar como desafio os deslizes, descasos, desvios. Um coração dilacerado, porém vazio. O amor, quando não correspondido, traz muita dor, deixa o coração ferido. Sinceramente, não sei o que aconteceu comigo. O brilho dos olhos abriu o seu sorriso, como uma flor que no meu jardim desabrochou. E o cheiro do jasmim que enfim exalou. Mas o espinho feriu e trouxe tanta dor, que hoje sinto que meu tempo na estrada acabou. Você no meu olhar, mas não canso de te procurar. Meu tempo na estrada acabou, acho que é a hora de dizer já vou. Não quero mais ficar a chorar ou tentar vingar, te magoar. Meu tempo na estrada acabou, mas sinto que em nós nada mudou. Eu vejo você no meu olhar, mas não canso de te procurar. Meu tempo na estrada acabou, acho que é a hora de dizer já vou. Não quero mais ficar a chorar ou tentar vingar, te magoar. Meu tempo na estrada acabou, mas sinto que em nós nada mudou. Então o tempo passou e eu fiquei calado, observando os fatores que fizeram do passado. Mas já está de tarde, eu tive alguns impasses. As folhas caem num caminho e sinto a vontade. Em cima da cerca um pássaro canta a tristeza. Eu assimilo isso, acho que é comum que esteja. Qual a razão da solidão estar na natureza? E a proporção pra você sair da minha cabeça. Não interceda, não venha agir com nobreza. Esse caminho termina quando eu tiver a certeza que eu não estou na mesma. Talvez eu me enlouqueça. Vi uma mensagem na árvore em uma terça-feira, gravadas com letras difíceis de ler, mas pude entender. No mesmo lugar que eu conheci você, falei com o sol e o mar, quem dera te esquecer. Antes de viajar, regressar eu vejo você. Você no meu olhar, mas não canso de te procurar. Meu tempo na estrada acabou, acho que é a hora de dizer já vou. Não quero mais ficar a chorar ou tentar vingar, te magoar. Meu tempo na estrada acabou, mas sinto que em nós nada mudou. Eu vejo você no meu olhar, mas não canso de te procurar. Meu tempo na estrada acabou, acho que é a hora de dizer já vou. Não quero mais ficar a chorar ou tentar vingar, te magoar. Meu tempo na estrada acabou, mas sinto que em nós nada mudou.